Portugal conquista a Liga Europeia de Voleibol, qualifica-se para o Mundial de Futebol de Praia, o início da época oficial no futebol e a Liga Diamante de Atletismo. São alguns dos temas para desenvolver na edição deste domingo, 18 de julho, do Desporto Antena. Voltamos já! Sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia, uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com o Carlos Bonaparte. De domingo a sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta 60 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, das 12 às 13 horas, Target Deluxe, todos os dias, de domingo a sexta-feira, aqui, na sua Antena Web. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir, entre as 13h30 e as 14 horas, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. Antena Web, rádio à sua medida. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Portugal é o novo vencedor da Liga Europeia de Voleibol. A seleção nacional conquistou ontem o título pela primeira vez na história, ao voltar na final à Espanha por 3-1. O jogo decisivo foi disputado precisamente em Espanha, em Guadalajara, nos arredores de Madrid. Portugal ainda perdeu o primeiro set, mas conseguiu recuperar e confirmou o estatuto de favorito. Os homens de Juan Dias levaram a melhor pelos parciais 23-25, 25-23, 25-18 e 25-21. A equipa das Quinas foi derrotada apenas por uma vez em todas as partidas realizadas na competição. É obviamente o melhor resultado de Portugal nesta prova recente, depois da prata conquistada em Portimão há 3 anos, numa final que perdeu exatamente contra a Espanha. Com este triunfo, a seleção lusa vai disputar o acesso à Liga Mundial 2011 após 4 anos de ausência. Para isso, terá ainda que ultrapassar dois adversários num play-off intercontinental. Para além da conquista da Liga Europeia, Portugal foi ainda premiado com 4 títulos individuais. Valdir Sequeira foi mesmo eleito o melhor jogador da prova. O capitão João José foi considerado o melhor atacante, André Lopes o melhor na recepção e João Malveiro, o melhor no bloco. Portugal vai estar no próximo Mundial de Futebol de Praia. Na qualificação disputada ao longo da última semana em Bibione, Itália, a grande vencedora foi a Ucrânia, que hoje bateu a equipa portuguesa por 4-2 na final. Sem poder contar com Alain e Belchior, castigados, Portugal entrou mal no encontro, chegou a estar a perder por 3-0, com dois golos de Borzuk e um de Zborowski. Madjer tornou-se no melhor marcador do torneio de qualificação ao reduzir o marcador para 3-1, antes de Yevdokimov aumentar novamente a vantagem ucraniana. O resultado final, 4-2, foi estabelecido por Madjer, que fez o seu 16º golo na competição. O apuramento para o próximo Mundial, que vai ser disputado precisamente em Itália, tinha sido garantido na sexta-feira, depois de um triunfo sobre a Polónia nas grandes penalidades, após um empate a 5 golos. A vitória deu na altura a passagem às meias-finais do torneio e consequente apuramento. Além de Madjer ter recebido o prémio de melhor marcador, também o português Graça foi eleito o melhor guarda-redes da competição. Além da equipa comandada por José Miguel, também Ucrânia, Suíça e Rússia chegaram ao Mundial. Pelo caminho neste torneio ficaram seleções como Espanha e França. Nelson Oliveira conquistou 2 medalhas nos Campeonatos Europeus de Ciclismo. O português conseguiu hoje a prata na prova de fundo, categoria sub-23. Já na sexta-feira, havia conquistado o bronze no contrarrelógio na competição que decorreu este fim de semana em Ankara, na Turquia. O tricampeão nacional do seu escalão terminou os 26 km do percurso do contrarrelógio em apenas 31 minutos e 26 segundos, mais 18 segundos que o britânico Alex Dauzet, que conquistou o ouro. A medalha de prata foi entregue ao francês Geoffrey Soupe, que conseguiu acabar a prova com menos 4 segundos que o ciclista português. Além de Nelson, ontem Rafael Reis conquistou a medalha de bronze na prova de fundo da categoria de Júniores. A vitória coube ao ciclista esloveno Blaž Bogataj, que cumpriu a distância em 3 horas, 10 minutos e 59 segundos e venceu ao sprint. Rafael Reis ficou atrás de Bogajat e do francês Brian Cocard. Ainda tentou atacar na fase final, mas o esforço não chegou para o ouro e acabou por ceder e, no mínimo, chegar ao bronze. Portugal conquistou assim 3 medalhas nos europeus de estrada deste ano. No futebol, já começou a época oficial para as equipas portuguesas presentes nas competições europeias. O estreante foi o Marítimo, que na quinta-feira ganhou por 3-2 ao Sporting Fingal na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. No estádio da Choupana, casa do Nacional, os irlandeses foram os primeiros a marcar, graças ao gol de Crowe aos 33 minutos, numa altura em que Passanha já havia negado o gol a Fina aos 13 e 30 minutos. Vantagem britânica ao intervalo, gols só voltaram a aparecer no último quarto de hora. O empate surgiu aos 78 minutos, com Ricardo Esteves a responder da melhor forma ao cruzamento de Luciano Amaral. Aos 85, Sherrad aproveitou uma defesa incompleta de Carrick e colocou os madeirenses em vantagem no marcador, mas Fitzgerald, aos 87 minutos, beneficiou de uma oferta de Ricardo Esteves para restabelecer a igualdade. Cho, já no período de compensação da partida, marcou e garanteu ao Marítimo a vitória por 3-2. Os insulares seguem assim com vantagem mínima para o encontro da segunda mão, que vai decorrer na próxima quinta-feira em Dublin. O Sporting Braga vai defrontar o Celtic de Glasgow na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O sorteio de sexta-feira que decorreu em Nyon, na Suíça, terminou que o Braga joga primeiro em casa, 27 ou 28 de julho. A equipa minhota viaja até à Escócia a 3 ou 4 de agosto. Na Liga Europa, o Nordsjælland é o adversário do Sporting na terceira pré-eliminatória. Os Leões vão jogar a primeira mão na Dinamarca, 29 de julho. O derradeiro encontro está marcado para 5 de agosto em Alvalade. Onca ou Bangor City estarão no caminho do Marítimo caso os insulares eliminem o Sporting Fingal. Agora, particulares dos três grandes, hoje o Sporting apresentou-se aos sócios com uma vitória. A equipa de Alvalade recebeu e bateu o Olympique de Lyonnais por 2-0. Tonel, aos 2 minutos, e Anik, aos 71, marcaram os gols que derrotaram os franceses. O Benfica conquistou o torneio Cidade de Guimarães. Hoje, na última jornada da prova, os campeões nacionais derrotaram a vitória por 5-3. Kardec por 2 vezes, Saviola, Jara e Carlos Martins marcaram para o Benfica. Com os minhotos, Valdomiro Bizou,

Monteiro não concluiu a segunda manga. Na primeira corrida, Ivan Muller foi o vencedor, à frente de Robert Huff, e o independente Colin Turkington foi terceiro. Já na segunda, Andy Priol foi o mais rápido, Turkington foi segundo e Gabriela Terquini fechou o pódio. Na classificação geral, Muller é o líder com 199 pontos, Tarquini é segundo, Priol terceiro, Robert Huff quarto e Tiago Monteiro continua na quinta posição. Andy Susek teve uma estreia positiva pelo Sporting na Super League Fórmula. O piloto espanhol conseguiu um nono e um sexto lugar na sétima prova do campeonato disputado este fim de semana em Zolder, Bélgica. Álvaro Parente, do Futebol Clube do Porto, foi 16º na primeira e na segunda corrida. Na geral, Parente ocupa a sétima posição com os mesmos 293 pontos de Andy Susek. O campeonato é liderado pelo holandês Ilan Burgman, do AC Milan, seguido por Craig Dolby, do Tottenham, e por David Rigon, do Anderlecht. A ronda belga da Super League Fórmula foi marcada por uma série de alterações a nível de pilotos. Entre elas, dois destaques, Sébastien Bourdais e Olympique Lyonnais estiveram ausentes da corrida, e o Sporting Clube Portugal tem agora outro piloto, já que Susek substituiu Borja Garcia. João Silva terminou ontem no 10º lugar na 4ª etapa do Circuito Mundial de Triatlo. Em Hamburgo, na Alemanha, o jovem português consolidou a presença entre a elite mundial depois do 4º lugar no europeu no início do mês. João foi o melhor do trio luso, já que Bruno Paes foi 17º e Duarte Marques 25º, todos entre os 25 primeiros. Naquele que é considerado o maior triatlon do mundo, cerca de 250 mil espectadores assistiram ao triunfo do espanhol Javier Gomes, que bateu o homem da casa, o alemão Jan Frodeno, por 16 segundos. O britânico Tim Don garantiu a medalha de bronze. O próximo campeonato nacional de voleibol vai arrancar com um jogo grande. O campeão Sporting de Espinho inicia a defesa do título no recinto do rival Vitória de Guimarães. A prova começa a 9 de outubro e o sorteio realizado na quinta-feira ditou que o vice-campeão Benfica recebe na primeira jornada um Leixões. O Castelo da Maia, vencedor da Taça de Portugal, vai defrontar a Académica de Espinho. Destaque ainda para dois derbys logo a abrir a competição. Nos Açores, o Clube Kappa desloca-se ao Fonte Bastardo. Na Madeira, o Machico vai receber o Marítimo. O Espinho-Benfica, a reedição da final do ano passado, acontece curiosamente na última jornada, a fechar a primeira fase. A edição 2010-2011 do Campeonato Nacional da Divisão A1 é marcada por alterações significativas ao formato competitivo, nomeadamente no esquema de competição e na atribuição de pontos consoante o resultado. A prova vai ser disputada por 12 equipas a duas voltas, numa primeira fase. Para a segunda fase, os primeiros 6 disputam um grupo para decidir o título e os restantes tentam evitar a despromoção, no fundo um processo semelhante ao que acontece no Nacional de Handball. Agora, já não há play-off, no final da segunda fase apenas o primeiro e segundo classificados vão disputar o título à melhor de 3 jogos. No que respeita aos pontos, e seguindo o que a Federação Internacional de Voleibol tem já em vigor na Liga Mundial, num resultado de 3-0 ou 3-1 em sets, atribui 3 pontos à equipa vencedora e 0 à derrotada. Mas uma vitória na negra por 3-2 confere apenas 2 pontos ao ganhador e atribui 1 ao perdedor. Tiago Pires foi eliminado nos oitavos de final do Billabong Pro Chefferies Bay, 4ª etapa de circuito mundial ASP. O surfista português, depois de ter terminado a prova na África do Sul na 9ª posição, ascendeu ontem ao 15º lugar da tabela do circuito mundial. Após 4 paragens, Tiago Pires soma 11 mil pontos. O vencedor do Chefferies Bay, o sul-africano Jordi Smith, subiu ao topo do circuito, tem 28.500 pontos. Supera o australiano Ted Burrow, segundo, e o norte-americano Kelly Slater, 9 vezes campeão e anterior líder, mas que agora é terceiro classificado. Christophe Riblon venceu a etapa de hoje da Volta à França em bicicleta. O francês da AG2R foi o mais forte na 14ª tirada da prova deste ano, a primeira nos Pirineus, entre Revel e o Alto Axe Domaines. O luxemburguês Andy Schleck, da Saxo Bank, manteve a liderança e a respectiva camisola amarela. Schleck tem 31 segundos sobre Alberto Contador, vencedor no ano passado, e 2 minutos e 31 segundos sobre o também espanhol Samuel Sánchez. Sérgio Paulinho ocupa a posição 56 e outro português em prova, Rui Costa, está no 82º lugar. Notícia foi também a etapa de ontem. Alexander Vinokourov, que foi obrigado a abandonar o Tour 2007 depois de um controle antidoping positivo, transfusão sanguínea, venceu a tirada. O corredor cazaque da Astana conseguiu o seu primeiro triunfo em França nos últimos 5 anos. Dani Pedrosa conquistou hoje o Grande Prémio da Alemanha em MotoGP. Em Sachsenring, o espanhol superou o líder, também espanhol, Jorge Lorenzo, e Casey Stoner, o australiano, ficou em terceiro. Em dia de regresso, Valentino Rossi ficou no 4º lugar. Lorenzo está na frente da geral com 185 pontos, Pedrosa tem 138, Andrea Dovizioso, o italiano, tem 102, está no 3º lugar. Em Moto2, também vitória espanhola, Tony Elias superou o italiano Andrea Iannone e o também transalpino Roberto Ronfo. Elias é o líder da geral com 136 pontos, o suíço Thomas Lutti tem 94 e o italiano Iannone 90. Na categoria mais baixa, 125 cm cúbicos. Nova vitória espanhola, Marc Marquez. Tomoyoshi Koyama, o japonês, foi segundo e o alemão Sandro Cortés é terceiro. Marquez está na frente da geral, tem 157 pontos. Paul Espargaró, 131. Nicolás Tarón tem 118 num pódio completamente espanhol. Naide Gomes terminou em segundo lugar o concurso de salto em comprimento em Paris, etapa da Liga Diamante. A atleta portuguesa esteve perto do triunfo, já que foi ultrapassada apenas no último salto pela campeã mundial, a norte-americana Brittany Reese, que fez 6,79. Naide ficou a 6 centímetros. A fechar o pódio ficou a cubana Yargeli Savini, também com 6 metros e 76 centímetros. A portuguesa garantiu o segundo lugar por ter conseguido um segundo melhor salto, igualmente a 6,73. Jéssica Augusto, outra atleta portuguesa presente em França, terminou em 5º lugar nos 5 mil metros. Novo recorde pessoal e a segunda melhor marca portuguesa de sempre na légua. 14 minutos, 37 segundos e 7 centésimos. A vitória foi para a keniana Vivian Cheruiyot. A Nova Zelândia continua na frente do torneio das Três Nações em rugby. A seleção neozelandesa bateu ontem a África do Sul por 31-17 num jogo realizado em Wellington. Foi a segunda vitória dos All Blacks sobre os sul-africanos, que já tinham sido derrotados por 32-12 na abertura do torneio. Os campeões apresentaram-se mais agressivos neste segundo jogo, mas ainda assim inferiores à equipa da Oceania. No Westpac Stadium, a equipa dos All Blacks foi mais forte desde o início e chegou ao intervalo a vencer por 13-7, materializando a sua superioridade. O próximo encontro do torneio é no próximo sábado com a Austrália a receber a África do Sul. O rugby a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!